from listen on Isaac. Restrito ao 320, está 3017. 197 no centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2235, 25, obrigado, já 3197, boa noite. 4298, acione identificação dessa paralisia 050, da presente foi Bonetti. Corrijo, vou estar aqui, Brasil 4298. azul 4298, pode correr uma descida? Azul 4298, autorizado descida para 2000 pés na cruz de Duna. Autorizado sinal de procedimento LS, ok, repete estabilizado. Na paroa de Duna, descendo para 2000 pés azul 4298. Azul 4298. Azul 4248. 298, complete final. Beleza, se rechona a torre 18295. 18295, muito obrigado. Torre de Salvador Azul 4298, estabilizado. Boa noite, 4298, ponto autorizado, pista 10, vento no 00 grau 11. Obrigado. Decolou 5 linha, controle no 208, bom voo. 208, boa, 238 no 5. Salvador, última noite, 238 no 5, decolou no 5. 238 no 5, rodaço, bajou saída, São 1 para nível 340. Via, São 1 para o 340, 238 no 5. Libera direita, solo Salvador 9219. 329-42-4298. Atitude 2, contato radar autorizado de chegada Bombé de 1 no chão de agressiva. Trabalho de agressiva na chegada Bombé de 1 no chão de agressiva. Marítimo 0, Decolo 01, me chamo Controle, meu 20, décimo 8. 08, boa noite, querido. Controle, boa noite, Xanel 6, 310. Xanel 310, contato radar, suba junto aí da PUCA, tá no nível 350. E a PUCA, 250, 350. Suba, tá no nível de voo 350. Oi, General, 350, muito obrigado. Tem perfil de chegada, forme no localizador. Autorizado o LSXA, cancelado as restrições em Pipato, desça para 2010. Posição, cancelado as restrições em Pelo. 096, decola 08, controle, 1208. Ok, 08, vamos na 096. Boa noite. Boa noite, 096, boa noite, contato radar, sua via, saída da Momo, para o nível 370. Momo 370, vou para 096. 973, autorizado a linha de manter, que o senhor zero. A linha manter no 0, vamos lá, 973. Polo 096, passa nível de voo 170, chame Recife, frequência 126.5, alterne 125.45. 2525, 45, vou rodar a nave minha boa noite. Deu. 3, salmão 5, direita, com radar, deixa eu ver a chegada Bonf para 4003, Quenelão na 099. I'm a solid ILS for runway 10 3305. This is a flight complete approach, contact tower on 18.95. Tower now, 7-3-3-0-5, good night. Switch it up. Monitor tower, 7-3-3-0-5, all the ILS for runway 10. 05, continue approach. Now runway is located here, plan runway 10, the wind is 110 degrees 7 knots. Are you runway is in sight? Runway in sight, runway 10 in sight, 10-3-3-0-5. Roger, clear to land. Roger, clear to land, runway 10, 10-3-3-0-5. Negativo, permaneça na minha frequência 2782. Você aguarda 2782. Permite 10 ou nada. Parada. Ok, permanece na frequência 2782. Mano 70, clear, fly direct to Republic Extraction. Passa nível 180, chama o centro em 128.35, alterne 125.11. Chamar agora o centro em 12835, faz negativo 1251, gol no 973. T-205, solo T-205 on the ground at 26, located by right, that's approved via Alpha Juliet to Gate 5, maintain this frequency. Roger, maintain this frequency, leading the runway to the right, via Alpha Juliet, position 05, 10-3305.